jogar. Boost Direction. Antes de nadar, vê se dá pé. Cuidado antes de se jogar. Antes de nadar, vê se dá pé. Cuidado antes de se jogar. Antes de nadar, vê se dá pé. Cuidado antes de se jogar. Antes de nadar, vê se dá pé. Antes de julgar, tenta entender. Tudo sem dúvida tem um porquê. Nem sempre razão, mas explicação. Não afia sua língua antes de saber. Quem mais aponta é quem mais apronta. Com erros na conta julgando você. Quem mais reclama é quem menos ajuda. Filha da puta vai se fuder. Sei que eu sou mais um filho de Deus, mas me jogaram nesse coliseu. Está sempre atento a todo momento. Na desconfiança é estilo meu. Mapa de mão que se perdeu. Gente humilde assim como eu. Faminto por grana, de tão faminto. No labirinto de fome morreu. Pedra na mente tem pedra no rim. Pedra no sapato e a dor é ruim. Cuidado com o álcool e com o tabaco. Tudo em excesso traz o seu fim. Cuidado em dobro quando for nadar. Piranhas estranhas, famintas estão lá. Se não der pé, tiver jacaré, melhor recolher, melhor repensar. Na hora do sexo se prevenir. Pra gravidez ou doença não vi. Na gata cheirosa, mais gostosa. Inesperado pode existir. Mas liga, me escuta, é melhor se cuidar. Às vezes erro não, dá pra reparar. Põe na cabeça, nunca se esqueça. Escreveu de caneta, não dá pra pagar. Cuidado antes de se jogar. Antes de nadar, vê se dá pé. Cuidado antes de se jogar. Antes de nadar, vê se dá pé. Cuidado antes de se jogar. Antes de nadar, vê se dá pé. Cuidado antes de se jogar. Antes de nadar, vê se dá pé. Cuidado é pouco, irmão. A vida não é Pokémon. Se queima, se pô a mão. Tem que provar pra saber na verdade o que é bom ou não. Tem quem paga de pactão. Só cola com as gatas de Louis Vuitton. Segredo que esconde esse batom. Tem mina que é mano e confunde a visão. Cuidado com os convites, irmão. Nem sempre as fitas é mão na mão. Dinheiro sujo é ilusão. Ou dá acerto ou dá prisão. Corrupção não é ficção. País de todos, só que não. Lazer pra pobre é piscina, não. Lazer pra rico, ostentação. Pisa devagar, se não trinca. Vê se o sol ainda brilha. Então ainda tem tempo pra mudar. Zica, faça algo por tua vida. Segue planta suas conquistas. Reclamar de Deus não adianta. Ó, presta atenção que na pista tá. Gente de bem, gente pra atrasar. Tem gente que é calma, tem gente bolada. Cuidado que gente cê vai embaçar. Tem gente que foi pra extravasar. Gente que veio pra se acalmar. Tem puta ladrão, tem polícia cuzão. Tem malandro, tem jão, vem melhor pesquisar. Cuidado quanto optar. Bandeira que for levantar. Tem mastro pesado e não é todo mundo que vai ficar lá pra ajudar. Nem tudo se pode abraçar. Por isso segura a emoção. A vida é praia de nudismo e o mar tá cheio de tubarão. Então cuidado antes de se jogar. Boost Direction. Antes de nadar, vê se dá pé. Cuidado antes de se jogar. Antes de nadar, vê se dá pé. Cuidado antes de se jogar. Antes de nadar, vê se dá pé. Cuidado antes de se jogar. Antes de nadar, vê se dá pé. Então deixa, os malandros deixa. Malandragem mesmo é saber fazer a cabeça. Então deixa, os malandros deixa. Antes de nadar, vê se dá pé, nunca se esqueça. Rude boy contesta, testa, na vida vim pra aprender. E foi no sofrimento que aprende a crescer. Cautelosamente, nada contra a corrente. Rema contra a maré, a meta é consciente. Sempre mente, coerente, fluente como a nascente. Prossiga, venda, pra que eu possa olhar pra frente. Mesmo que a Babilônia quer que eu caia, ai, ai, ai. Eu me mantenho atento, nunca distraia, ai, ai. O papo é esse, irmão, tem que prestar atenção. Só não pode ficar na vacilação. Vem antes de assinar, qualquer fita então. Lê tudo que tiver, não se emociona não. Jamais subestimar o que a vida me ensinou. A soberba do infame é o ódio que mata o amor. O peixe morre pela boca e eu não vou contrariar. Mas que vou tirando onda pra ela não me tirar. Give me the bomb of clarity. Rootsman, soundman. Rootsman, soundman. Rootsman, Rootsman, Rootsnation.